Na Idade Mítica, poderemos treinar mais caravanas de camelos e enviá-las ao centro da cidade aliado em troca de ouro.